3360, uniforme Zulu 21, decola da 10, direita, arbórea, Lefa, 1935, 5452. Turno 85, autorizado Guarulhos 660, apertura 21, a pintão no 0, fruta direita, arbor, elefa, 1935, 5452. Próximo 885, chame para pushback, é certo. Câmara, 885. Salvador, 3603, puxa a chamada. Puxa, chame taxa. Câmara. São 3858, desce para mim de voo 050, chegada mar. 050 é contra, está com o transportando órgão de saúde de frente. Sim. São 3858? Confirme, é isso que chamou o controle. São 3858, está autorizado de voo 050, informa que está com órgão de saúde de frente a bordo. Então 3858 para o curso do localizador, curva direita, proa 050. Direita 050, 3258, obrigado. Correção, então 3858, direita 045. Direita 045, 3258, acena para o 050. Azul 4070, desça para 2000 pés, Kinegama 014. Autorizado sinal ILS, posto estabilizado. 2000, reportado estabilizado, 4070. Estabilizado, 62. São 3662, completo sinal, Sam Torre, no noite do sinal 6. 286, boa noite. Boa noite. Solo 31, direita 219, Solo. 1219, entrando à direita, 5218. Oi, Salvador, boa noite. Na 3662, passou externo, tem bastante chegado. 662, 5 pista livre, pois autorizado, vento 160 graus, 8 nós. 762. Salvador, boa noite, Trip 5218 do Vrom. Boa noite, Trip, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 5218. 3603, tá? 1340, Galeão, 146. Ainda no ponto de espera 18.000 aqui em NH, 1014, bom voo. É o ponto de espera 18.6 e a Índia, 3603. Antes do Juliette, tem 5218. Após o TAM, o arroz do TAM, prossiga para a remota 1-3, tipo. Solo S34, direito 121 decimal 9 solo, bem-vindo. 209, ó, pô. E Salvador, azul 4070, lateral estabilizado, passado gravado. 4070, listado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, com meia dúzia, ciente, baixo travado. E de pouso, 1-0, azul 4070. O 35218, observa a saída do Airbus. Na sua esquerda, ingresso autorizado até a remota 13, remota 1-3 do pátio principal. Ciente, visual, cutão, vai prosseguir para a remota 1-3, 35218. Qual seria o proposto do plano? Zero meia, mais dois minutinhos, deve estar constando o sistema aqui, só um instante, por gentileza. Juliette, então 3. Portão 8 autorizado, 62. 8 graças, já. Já. Salvador 3603. Boa noite, pronto. Boa noite, além mantém. Zero, solo agora as 37, direita 121 decimal 9 solo, bem-vindo. 219 Olivar, 41, 4077. Salvador, boa noite, é o azul 4070. Boa noite, azul 4070, pousou, livrou, táxi via Alfa, Juliette, pátio 1, portão 01. Alfa, Juliette, pátio 1, portão 1, azul 4070. Passarinho 2224, ponto para a cota. Menos 3, iniciaria de imediato? Ok, só está de vez, eu tenho um tráfego para ingressar no pátio, vai taxiar e estacionar a sua direita do portão 01, só um instante, por gentileza. O 4070 veja condições de agilizar um pouco mais o táxi até o portão 01, agilizando na medida possível. utilizando azul 4070. Ok, então o voo no 613. Coordene com a equipe de solo após o estacionamento azul à sua direita, portão 01, está livre puxar. Se desejar, está livre estacionamento na posição, aguardando o push em coordenação após a passagem do azul. Estacionamento, o push após a passagem do azul está para o 01, o voo no 63. Passaria do ponto da cópia. Afirmo. Passaria do 2224, aprovado Juazeiro do Norte, livre de voo 350-350. Via Hotel Zulu 19, Bangu, o restante conforme a rota do plano. Decola pista 190, inicia curva à esquerda após 2.000 pés da terceira milha. Perfil de subida é a Momo, Coquibo, transição Frote. Controle 119, decimal 35, a torre 18612, transponder 5464 para o passarelo. Uno 9, decimal 35. Então, dois lados do Azeiro, 0, outro de Zulu 19, Bangu, pista 10, curva esquerda após 2000, Bombo, Ponte, Ponte, transponde 1464, como eu disse. 2004, curva esquerda após 2000, terceira milha, conforme o perfil Momo, chame para o Chibeca Sana. A 3858 para o curso do localizador, curva à direita para o 060. Direita 60, 3858. Avistado, pista 10 livre, tem pouso autorizado, 160 graus com 612. Autorizado o pouso na 10, 3858, obrigado. Comando 2, Terra do Acordo, alterna com 3:40. 2 GRN no ponto de espera 18.6015, meu louco. Espera da 1.0, 2.5, aí tudo sim. 1.0, ou menos. Boa noite, é 58.10, descendo para 1.50, temos a Tango. 58.10, boa noite, desça para 2.000 pés, ajuste 1.015. 2.000 pés, 3.000 pés, poderia voar Elefa? Autorizado. Ali mantém. Não. 3601, chame Recife 1288. Correção 3603. Recife 1288, boa noite. Boa noite. 8121, décimo 9, Sol Alivrá, bem-vindo. 219, boa noite, vamos fazer. Reajuste 1015 agora? Não entendi o PODEL alternado. Segue até o ponto de espera no 1026, gol 85. O POB é 1.50 alternando Galeão, 3:53 no momento. Ok, 3:53 Galeão no 50, bom voo. Obrigado. Livrou, volta 3858, boa noite. Boa noite, 3158, Praxívia Alfa. Reforço antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3208. Boa noite, 398, boa noite, desça para 2000, ajuste no 015. No 3 da quadra 247, controle de 935, bom voo. 1935, uma boa. Controle Salvador, voo no 613, passando 1700 no perfil da Arbor. 63, contato radar, voo 360. 360, voo no 613. Confirma a Juliette para o portão 3. Confirma a Juliette para o portão 3. 0, pronto. Autorizado, alguém decolar. Vento 160 grau, 7185. Autorizado, minério decolar. Então, 0. Web 5810, solicita se possível liberar a restrição de 229 AP. Liberado, reporte localizador. Ok, liberado, autorizado o procedimento, reporte no localizador, 5810.2000. Boa noite, Trip 5216, acidente da Tango. Boa noite, Trip, Aracaju. Milhão 190, decola da pista 10, primeira curva esquerda. Sai da PUCA, já é um apagame direto. Controle 119.35, transponda 5463. Gente, autorizado, Aracaju. Confirma o nível, senhor, por gentileza, queria solicitar o nível 130. Prefere 130? Autorizei 190. Número 3, vou elefa. Elefa, a ONU, número 3. Seu falador, vou na 3 na direita, fazendo 5.5. Gente, após. Desça para 2000 e vou em turno para ele. Mais. 30 ou 190? 130. Ok, então o nível 130 modifica o transponder para 0264. Gente, 130 autorizado para Aracaju, decola da 10, curva esquerda, PUCA Jamba, controle 11935, transponder 0264, trip 5216. Correto, trip Jamba para pushback. Correto. Ah, 885, após cruzar 5000, vai voar elefa. Após 5000, vai elefa, gol no 885. Na sua escuta, prossiga, senhor. Tudo para Conde. Permanece pela esquerda, da coluna 190, cumprindo o perfil da Conde. Sente, perfil da Conde, 352, vamos lá. Mais rápido da Rio de Janeiro, maravilha. Graças, senhor. Baiano 3, chame Recife, frequência 288. 288, voo no Baiano 3. Corpo no zero, torre 18-6. 18-6. Salvador, boa noite, amigo. 5810, passar o externo já bastante trabalho. WJET 5810, boas noites. Avistado, checado o trem, o vento 160 graus com meia dúzia nós. Pouso autorizado, pista 10. Autorizou pouso na pista 10, 5810. No altímetro, ok? Confirma para 5810. Altímetro no 0, no 5015. 15, confere, obrigado. Pista seca. Seca, seca. Valeu, obrigado. Controle ao gol na 398, está a 10 de Maradona. Autorizado para continuar? Autorizado. Bem, obrigado. 885, chame Recife, frequência 288. 288, não certo, gol, auto 885, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Azul 4071, quente da Tango para autorização caminho na posição 1. Um. 4071, autorizado 360, Campinas, uniforme de luz.